Fecheiro 22. Estaria a desculpar-se. Acendeu o cachimbo furiosamente, meteu as mãos nos bolsos, endireitou a cabeça, os ombros pesados, com os pés bem fincados no tapete, sob aquela luz crua. Kondratiev observava-o com amizade, ainda que no fundo refletisse, sentindo-se desconfiado. Teria coragem? Arriscou em voz baixa. Tudo isso não será um pouco culpa tua? O chefe abanou a cabeça. As rugas ínfimas de um sorriso benévolo agitaram-se-lhe em redor do nariz, sob os olhos. Sempre gostava de te ver no meu lugar, meu velho. Pois gostava. A velha Rússia é um pântano. Quanto mais avanças, mais o solo cede. Afundas-te quanto menos esperas. E depois a relé humana. Serão precisos séculos para refazer a perversa criatura humana. Mas eu não disponho de séculos. Muito bem. Então e as últimas notícias? Péssimas. Três frentes que mal se aguentam. Um empurrão e desmoronam-se. Nem sequer se abriram trincheiras diante das posições essenciais. Porquê? Falta de paz, de pão, de planos, de oficiais, de disciplina, de munições, de... Entendido. Como no princípio de 1918, conosco, não? Sim, à primeira vista. Mas sem o partido, sem Lenin. Kondratiev hesitou durante uma ínfima fração de segundo, mas foi visível. Senti. E não se trata de um princípio, mas de um fim. Do fim. Os especialistas já o afirmaram? 3 a 5 semanas, dizem eles? Pode demorar mais, como uma agonia que se arrasta. Pode acabar amanhã. Preciso de prolongar a resistência. Mais algumas semanas, disse o chefe. Kondratiev não respondeu, mas pensou. É uma crueldade. Para quê? O chefe pareceu adivinhar-lhe os pensamentos. Nós merecemos, disse ele. Os nossos tanques de Sormovo, nada famosos. Blindagens sofríveis. Kondratiev recordou-se de que os construtores tinham sido fuzilados por sabotagem. A sombra de um embaraço. Os motores insuficientes. As avarias em combate atingem os 35%. Isso está no teu relatório escrito? Sim. Embaraço. Kondratiev pensou que, por causa disto, mais um processo havia de ser instaurado. Aqueles 35% acabariam por brilhar, fosforescentes, em cérebros esgotados por interrogatórios noturnos. Resolveu prosseguir. Quanto a defeitos, o material humano é o pior. Já me disseram isso. Qual é a tua explicação? Simples. Nós fizemos a guerra, tu e eu, noutras condições. A máquina esmaga o homem. Tu sabes que eu não sou um cobarde. Pois bem, quis ver como era. Entrei num desses tanques. Um número 4, com 3 tipos excelentes. Um anarca, barcelonês, trotskista, naturalmente. O chefe disse isto com um sorriso, com uma baforada de fumo. Os seus olhos riam-se nas frinchas praticamente inexistentes entre as pálpebras. Pode ser que sim, não tive tempo para averiguar. Tu também não terias. 2 camponeses com uma tez morena, amarelada, andaluzes, excelentes atiradores, como os nossos siberianos e letões de outros tempos. Bem, lá estávamos nós, a caminho numa estrada excelente. Nem consigo imaginar como seria se estivéssemos em terreno difícil. Éramos 4 ali dentro, encharcados em suor da cabeça aos pés, sem ar, na escuridão, o barulho, o fedor da gasolina. Tínhamos vontade de vomitar, isolados do mundo. Só queríamos que aquilo acabasse. O pânico agarrava-nos pelas tripas. Já não éramos combatentes, mas desgraçados deslocados, comprimidos dentro de uma caixa preta, asfixiante. Em vez de nos sentirmos protegidos, sentíamos-nos reduzidos a nada. A solução? Máquinas mais bem projetadas, unidades especiais treinadas, exatamente aquilo que não temos em Espanha. Os nossos aviões? Bons, com exceção dos modelos antigos. Foi um erro enviar-lhes tantos modelos antigos. O chefe concordou com um movimento decidido da cabeça. O nosso B-104 inferior aos Messerschmitt, de velocidade inferior. O construtor dedicava-se à sabotagem. Kondratiev hesitou antes de comentar, porque tinha pensado bastante na questão, convencido de que o desaparecimento dos melhores engenheiros do Centro Experimental da Aviação teria certamente reduzido a qualidade da produção. Talvez não. Talvez apenas se trate da tecnologia alemã continuar a ser superior. O chefe disse. Era um sabotador, ficou provado. Ele confessou. Com aquela palavra, confessou, instalou-se um mal-estar entre eles. O chefe sentiu-o tão nitidamente que se voltou e foi buscar à sua secretária um mapa das frentes espanholas. Fez perguntas pormenorizadas, que na realidade não tinham qualquer interesse para ele. Naquele estado de coisas, que diferença lhe fazia se a cidade universitária de Madrid estava mais ou menos equipada com artilharia? Em contrapartida, não falou do envio das reservas de ouro, provavelmente já tendo sido informado por um mensageiro especial. Kondratiev omitiu a questão. O chefe não fez nenhuma alusão às alterações de pessoal propostas por ele no seu memorando. Num relógio distante, visível na janela envidraçada, Kondratiev viu que a audiência já durava há mais de uma hora. O chefe andava de um lado para o outro. Pediu chá, respondeu ao seu secretário. Só quando eu o chamar. Estava à espera de quê? Tenso, Kondratiev também aguardava. O chefe, com as mãos nos bolsos, levou-o até uma janela, de onde se avistavam os telhados de Moscovo. Apenas um vidro os separava da cidade, do céu pálido. E aqui, nesta Moscovo magnífica e aflitiva, o que é que não está bem? Em tua opinião, o que é que não funciona? Mas tu acabaste de o dizer, irmão. Toda a gente mente, mente e mente. O servilismo. Consequentemente, a falta de oxigênio. Como podemos construir o socialismo sem oxigênio? Só isso, pensas tu? Encostado à parede. Kondratiev sentia-se encostado à parede. Falar? Arriscar? Escusar-se como um cobarde? A tensão interior impedia-o de ver bem o rosto do chefe, que não se encontrava a mais do que 40 centímetros. Todavia foi muito direto. Como tal, muito desajeitado. Com uma voz firme, falsamente desprendida. Os velhos vão sendo cada vez menos. Fingindo não perceber, o chefe ignorou aquela alusão grave. Em contrapartida, os jovens são cada vez mais enérgicos, práticos, à americana. Os velhos estão na altura de descansarem. Que descansem com os santos. Assim reza o cântico litúrgico para os mortos. Crispado, Kondratiev mudou de abordagem. Sim, jovens, é verdade. São o nosso orgulho, esta juventude. Estou a soar a falso. Também sou um mentiroso. O chefe sorria peculiarmente, como se zombasse de alguém que não estava presente. Com um tom o mais natural possível. Pensas que cometo muitos erros, Ivan? Estavam sozinhos numa alvura crua e diante deles toda a cidade, da qual não se ouvia um único som. Numa espécie de pátio espaçoso, lá embaixo, lá longe, entre uma igreja atarracada com campanários em mau estado e um pequeno muro de tijolo vermelho, cavaleiros da Geórgia exercitavam-se com o sabre. Galopavam de um extremo ao outro do pátio. Ao aproximar-se do centro, debruçavam-se praticamente até ao chão, apanhando um lenço branco com a ponta da lâmina. Quem sou eu para te julgar? Disse Kondratiev, perturbado. Tu? És o partido? Percebeu que aquela fórmula tinha agradado. Eu não passo de um velho militante. Com uma tristeza, com laivos de ironia. Um desses que precisam de descanso. O chefe aguardava como um juiz imparcial ou como um criminoso indiferente, impessoal, tão real como as coisas. penso que estiveste mal quando mandaste liquidar Nikolai Ivanovich, disse Kondratiev. Liquidar. A velha palavra, usada por pudor ou por cinismo durante o Terror Vermelho, em vez de executar. O chefe recebeu-a sem vacilar, a sua cara feita de pedra. Era um traidor, admitiu-o. Talvez tu não acredites. Silêncio. Brancura. Custa acreditar. O chefe fez uma espécie de careta, um sorriso divertido. Os seus ombros desceram. O semblante tornou-se carregado. A voz agora era pastosa. Evidentemente, tivemos demasiados traidores. Consciente ou inconscientemente traidores. Não é tempo de pensar na psicologia da questão. Não sou romancista. Uma pausa. É de aniquilá-los a todos, incansavelmente, sem misericórdia, até ao último dos últimos. É duro, mas tem de ser. Todos temos de pensar no país, no futuro. Faço o que tem de ser feito, como uma máquina. Nada a responder ou a gritar? Kondratiev sentia-se prestes a gritar. O chefe não lhe deu tempo. Voltou ao tom da conversa anterior. E lá embaixo os trotskistas? Continuam com as suas manobras? Não tanto quanto pretendem os imbecis. Aliás, gostava de te falar de uma questão de pouca importância, mas que pode ter repercussões. Os nossos andam a fazer asneiras perigosas. Kondratiev apresentou o caso de Stefan Stern em 4 frases, tentando perceber, entretanto, se o chefe já estaria ao corrente. O outro, impenetrável e com uma expressão natural, ouviu-o com atenção, tomou nota do nome, Stefan Stern. Como se o desconhecesse. Seria esse o caso? Bem, vou ver isso. Mas quanto ao caso Tulaev, estás enganado. Existe uma conspiração. Há? Talvez exista, sim. O cérebro de Kondratiev consentiu com alguma hesitação. Aqui estou eu a fazer concessões. O diabo que me carregue. Posso fazer-te uma pergunta, Iosif? Com certeza. Os olhos do chefe conservavam a sua expressão amistosa. O gabinete político não está satisfeito comigo? Na realidade, aquilo queria dizer. Não estás satisfeito comigo, tu? Agora que te abri o coração? O que é que te hei de dizer? Respondeu o chefe lentamente. Eu não sei. O curso dos acontecimentos não é satisfatório. É uma verdade. Mas tu não poderias ter feito grande coisa. Só estiveste alguns dias em Barcelona. Como tal, a tua responsabilidade é mínima. Quando tudo corre mal, não há ninguém para felicitar, pois não? Soltou uma breve gargalhada gutural, interrompida abruptamente. E agora? O que é que fazemos contigo? Queres ir à China? Temos lá uns exércitos admiráveis, um pouco afetados por certas maleitas. Dava-se tempo para refletir. Mas de certeza que já tiveste a tua conta de guerras. Estou farto, irmão. Não, obrigado. No que diz respeito à China, dispenso, se não te importas. Sangue, sempre sangue. Estou farto. Precisamente as palavras que ele não deveria ter dito, que lhe estavam presas na garganta desde o primeiro minuto daquele encontro. As palavras mais graves no diálogo secreto de ambos. Percebo o que queres dizer, retorquiu o chefe. E de repente o grande dia límpido tornou-se sinistro. Então o quê? Um lugar na produção? Na diplomacia? Vou pensar nisso. Atravessaram o tapete na diagonal, sonâmbulos acordados. O chefe agarrou na mão de Ivan Kondratiev. Gostei de te rever, Ivan. Sincero. Aquela centelha no fundo dos olhos, aquele rosto concentrado, envelhecimento de um homem forte que vive privado de confiança, de felicidade, de contacto humano, numa solidão de laboratório. Prosseguiu. Vê se descansas, meu velho. Cuida de ti. Na nossa idade, depois do que vivemos, é preciso. Tens razão, os velhos vão se tornando raros. Lembras-te das nossas caçadas? Os patos bravos na tundra? Tudo, tudo, meu velho, lembro-me de tudo. Vá descansar para o Cáucaso. Mas dou-te um conselho. Enquanto lá estiveres, esquece os sanatórios. Aproveita e trepa todos aqueles trilhos de montanha. Era o que eu gostava de fazer. Surgiu aqui entre eles, neles, um diálogo secreto, feito de adivinhas, mas claro. Porque é que não vais? Sugeriu Kondratiev. Fazia-te bem, irmão. É tentador, os trilhos perdidos, disse o chefe bem disposto. Para que um dia me encontrem com a cabeça aberta ao meio? Não sou assim tão louco, ainda faço falta. Tenho pena de ti, Iosif. És o mais ameaçado, o mais cativo de todos nós. Não quero que tenham pena de mim. Proíbo-te de teres pena de mim. Tu não és nada. Eu sou o chefe. Não disseram nenhuma destas palavras. Ouviram-nas, proferiram-nas apenas num duplo tete-a-tete, juntos fisicamente, mas também um no interior do outro, incorporeamente. Adeus, adeus. A meio da ampla antecâmara, Kondratiev cruzou-se com uma pequena personagem de óculos com armações de tartaruga, nariz curvo e batatudo, pasta pesada quase a rasar o tapete. O procurador do Supremo Tribunal, Radzhevsky, trocaram uma saudação reticente.